Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz o terceiro de uma série de três programas dedicado ao maestro, instrumentista e compositor Zé Menezes e seu mais recente lançamento, a caixa Zé Menezes Autoral, com três álbuns. Falamos hoje do álbum número 3, Nova Bossa. Abrimos com a faixa título Nova Bossa, composição do Zé Menezes, como todas as músicas do disco. Nessa, contando com a participação do Yamandu Costa. Com mais de 80 anos de carreira, aos 89 anos de idade, Zé Menezes nasceu no Ceará, na cidade de Jardim. Abençoado por Padre Cícero, Zé Menezes é um autodidata. Vamos conferir o talento do artista na faixa Seresteiro e a participação de grandes músicos. O projeto da caixa autoral de Zé Menezes foi concebido e produzido pelo Luiz Rocha e tem a participação de grandes músicos do nosso cenário artístico. Escute Relembrando João Pernambuco, de Zé Menezes, como todas as outras músicas, com Zé Menezes no bandolim, Nicolás Krasik no violino, Marcos Nin Richter no piano, Marquinho Mendonça no violão, Jorge Helder no baixo, Márcio Bahia na bateria e Beto Cases na percussão. Mais uma faixa do Nova Bossa, de Zé Menezes, tema para Pifeiro, onde temos a participação do Carlos Malta, da Andrea Ernest Dia, na flauta, Nicolás Krasik na rabeca, Marcelo Caldi no acordeon, Marquinho Mendonça no violão, Jorge Helder no baixo, Márcio Bahia na bateria e Marcos Suzano no pandeiro, Oscar Bolão, caixa e triângulo, Durval Pereira, zabumba. Vamos ouvir Subindo São Francisco com Zé Menezes e os grandes músicos que o acompanham.